cada minuto com você alegra os meus dias, vivendo ao seu lado. Eu me sinto amado, conquistado, realizado. Não tenho carro importado, nem joias caras do armário, mas você me quis assim, amor de verdade, sorriu pra mim. Sem interesses pessoais, por bens materiais, nosso sorriso e o amor é o que nos satisfaz. E eu quero é mais, e eu vou lutar por uma vida melhor, estar sempre feliz ao seu redor. Minha morena linda, charmosa, cheirosa, sou feliz por ter você. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração. Não há distância que nos separe, não há barreira para que o nosso amor se acabe. Te amo, você sabe, minha cara metade. Eu fiz uma família contigo, assumindo o compromisso de te fazer feliz, minha flor de jasmim, meu belo jardim. E tipo assim, curtir o sol e o calor que Deus criou, a chuva e a natureza e toda a sua grandeza. Que gentileza é poder curtir, amar e desfrutar do bem que o Senhor nos deu. E o que dizer pra me expressar? Minha garota, vem cá, quero te amar, te realizar, por nosso amor lutar. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração. Preciso de você, não me abandone não. Quero sentir cada batida do seu coração.